Game Trap Podcast. Aumento volume do videogame, está começando mais uma edição do Game Track. Essa edição especial que completa um ano de Game Track. Hadouken! E vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabza e, Madruga, pague seus 14 meses de aluguel. Aqui é o Digo Coulson e eu sou o Rodrigo Belo. Aqui é o Madruga Jackson e só não te dou outra porque... Ai, cara. Pô, eu posso refazer a minha? Aqui eu digo Coulson e Madruga Jackson, da próxima vez vai fazer um moonwalk na casa da sua avó. Aqui é o Godilis e Pirulele. What? O que é Pirulele? Caralho. Prefiro não saber. Ah, olha só. Hein? Não, sério. Tu sabe ou tu falou a primeira coisa que veio na cabeça? Primeira coisa. É que é o Sr. B e depois dessas apresentações não tem criatividade pra bolar um. Então fica boladão, hein? Então, galera, a gente tá reunido aqui pra falar daqueles momentos em jogos que a gente normalmente passa muita raiva, que são as boss fight, né? E na qual normalmente tem uma música fantástica por trás de alguns deles. Algumas músicas em alguns jogos são irritantes, mas normalmente as músicas que a gente escolheu aqui são músicas boas. Então, a gente vai fazer um argumento sobre os jogos que a gente escolheu. E vamos falar a respeito de tudo isso após a leitura de e-mails. E já voltamos. E-mails! Ah, manda o e-mail lá! Manda e-mail pro e-mail! Ah, meu Deus! Bem-vindos à leitura de e-mails do nosso querido Game Track 29. Estou aqui hoje com o Zabuza para ler os e-mails. E aí, Zabuzeta? Olá, tudo bem, galera? Zabuzeta, que agora é um menino ocupado, vive viajando. Não, eu viajei novamente para Palotina, né? Em alguns outros casts eu já tinha falado isso. Por um lado, financeiro foi bom, mas pra questão de coisas pro blog, cara... Foi menos uma D3, pode ver que até ficou sem notícias essa semana. Desculpa mesmo, da próxima vez eu vou tentar agendar uma viagem que não seja uma semana tão importante assim, principalmente pro mundo dos games. Cara, a semana da E3 não é importante, entendeu? Nunca foi importante pro mundo dos games e eu continuo achando que não vai ser diferença nenhuma na vida de ninguém. Sim, mas aí o Javan, ele me deu uma mão e ficou fazendo um live action das coisas que tava saindo na E3 pelo Twitter do MeloX e ajudou bastante, o pessoal ajudou comentando bastante, foi bem legal. Inclusive, galera, fiquem de olho no Meia Lua X desse mês, que vai ter muita coisa da E3, cara. Muita coisa. E vai estar bem interessante, lógico, como sempre. Sim, sim. Então, comentem. Sempre é bom participar também, né? A gente sempre pede feedback de vocês. A gente faz o conteúdo, mas pra vocês avaliarem se tá bom ou não, né? Ah, com certeza. O feedback é o que vai dizer pra gente o que rumo a gente tem que tomar no blog. Inclusive, falando do nosso blog, cara, confiram e explorem o máximo possível esse layout novo. Ele tá muito show de bola. Muito foda. Eu não sei porque a gente comenta tanto dele, mas é porque a gente realmente tá muito feliz com o nosso novo layout. E a gente espera resposta de vocês, quanto vocês estão achando também. Se tá gostando, não tá gostando. Pô, cara, por que você não muda as notícias pra ficar da maneira X? Sei lá, indica a maneira que vocês acham que vai ficar mais confortável pra vocês navegarem. Porque pra gente pode ser uma coisa, enquanto pra vocês tá uma bosta daquele jeito. Por isso mesmo, feedback ultra mega importante. Exatamente. Então vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários? Dois recadinhos rapidinho antes da gente começar essa leitura de comentários. Se você quiser mandar um e-mail para nós, mande para gametrack@meluix.com e também siga o Twitter do MeluX, que é o @meialuax. Assim, Twitter dos nossos queridos amiguinhos que participam dos nossos podcasts, né, galera? Com exceção do Javan, porque o Javan é pai. Ah, antes de começar, assim, só quero deixar um recado pro Godilis. Ele pediu a música... Eu vou dar spoiler aqui, você vai escutar, mas já... Ele pediu a música da Laura Shigihara, do Plants vs. Zombies, e aquela música não é música de tema de boss. Na hora eu não consegui corrigir ele, né, porque eu talvez esqueci. Você não conseguiu corrigir ele na hora, porque eu não pude gravar esse game track junto, porque senão eu tinha corrigido e pisado em cima. Sim, aquela música é de encerramento. comenta, não de boss. A de boss tem outro sentido, mas é bem legal também. Então, galera, lembrem-se disso. Ouçam nossos outros podcasts também. Eu sei que o Game Track é o melhor, é o carro-chefe. Você olha assim e baba e fala, cara, esse é o podcast desse blog, o resto não vale nada. Mas ouça também o Melox Podcast. Tem muita notícia, muita novidade, muita informação. E avisa quando vai ter as nossas TF Nights, que tá bombando. Todas elas, as últimas, foram muito cheias. A TF Night, aliás, a TF Night vai ter uma hoje. Olha que bonito. Olha só que bacana. Hoje vai ter uma TF Night. Sem falar que se você demora pra entrar, cara, fica lotado e você não consegue entrar na sala. É terrível. Infelizmente, eu não vou poder participar dessa vez, porque eu tenho um compromisso com a minha namorada e tem um monte de coisa e eu não vou poder participar. Então... O Coulson e o Javan vão estar puxando essa TF Night. Lembrando a vocês que não adianta procurar Excel na TF Night, porque o computador do Excel é uma bosta e ele parou de jogar porque o jogo fica travando. Mas tão logo quanto eu consigo um computador decente, eu também estarei participando das TF Nights, a menos que eu tenha alguma coisa melhor para fazer da minha vida. E galera, lembrem-se, o Papo de Noob não expressa opiniões verídicas. É só o Sr. B e o Rodit falando merda. Com certeza. O Papo de Noob, cara, é só zoação. Não tem nada, não tem nenhum compromisso com a verdade, nem com a abordagem correta. Mas é bem legal, cara. A última participação foi do Vaco lá do Cidade Gamer. Foi muito show de bola sobre emuladores. Olha só, eu jogava muito emulador antigamente. Vamos lá pros comentários, então? Vamos para os comentários. Primeiramente, temos aqui um comentário bacana do Rubens, direto do Subcontrollers. Pra quem não sabe, em breve vocês também poderão me acompanhar no Subcontrollers com as minhas coluninhas. Eu vou começá-las assim que eu terminar minha semana de provas, porque faculdade de semana de prova final, vocês sabem como é que é. Tem que se fuder mesmo. Se puder, né? Cara, quem manda estudar? Pois é, né? E o comentário do Rubens é o seguinte: hehehe, rindo de novo, escutando o cast. Final épico desse cast. Eu disse épico! Épico! Já digo aqui que não estava presente, pós-créditos. Poxa, mas valeu a participação do Rubens ficou muito show de bola nesse cast passado. Demos muitas risadas durante a gravação e é isso que importa. Sim, sim, foi muito show de bola. O pessoal falou que foi muito bem também. Com certeza. Vamos lá, próximo comentário aqui do Madruga Jackson. Ele que sempre tá participando aí. E, aliás, até participou nesse episódio aqui. Fala, pessoal do Game Track. Aqui na minha rua, o Meia Lua era conhecido simplesmente como... A gente tava até argumentando no cast, né, que era baixo frente, trás frente... A gente até argumentou lá. Falando do cast, ótimas músicas como sempre. Minhas surpresas ficaram por conta de Aquaria e Dogfighters. Achei o gráfico de Aquaria muito bom. E a música que acompanha o visual. Já Dogfighters, achei a gameplay muito interessante. Super Meat Boy é um dos jogos que eu quero jogar, mas ainda não tive oportunidade. E o que falar de Braid e Trine? São ambos maravilhosos. Braid, indiscutivelmente, tem uma das melhores trilhas sonoras dos games indies, na minha opinião, é claro. E Trine tem um visual belíssimo. Ótimo cast, ótima participação do convidado. Olha só, pega esse elogio pro Rubens. Ah, ele também deixou um adendo aqui, falou: parabéns pelo novo layout, ficou bem legal o site. Olha só que bacana, já deixou um coisinha falando do layout, isso é muito bom. E o próximo comentário é do Rox, e ele fala bem assim: fiquei muito feliz quando vocês começaram a falar do Minecraft, eu joguei muito, graças a meu vício em Lego. Pô, cara, nem por isso, eu sou viciado em Lego e eu não gosto de Minecraft, nem chego perto. Tá, fica a minha crítica. World of Goo é muito bom, curti muito jogar. Super Meat Boy é o jogo do capeta, eu não conseguia, desisti. No final aparecia milhares de Super Meat Boys morrendo e só um sobrevivente, XD. Sim. Cara... E, não, só um pouquinho. Eu tô vendo assim que, pode ver que o Excel é tão foda, cara, que ele consegue colocar vírgula certinho, entendeu o texto dele. Eu ia fazer um comentário exatamente sobre isso agora. Cara, o comentário do cara tá sem pontuação, tá dificílimo ler, e ainda assim eu tô conseguindo inserir pontuação enquanto eu vou lendo, olha. Sim, sim, olha só. Não, mas assim, parabéns pelo comentário aí, só uma vírgulazinha faz mal. Uma vírgulazinha não mata ninguém. É, continuando. Braid é simplesmente demais! Cara, eu viciei demais nesse jogo. Percebe, você usou dois demais na mesma frase. Agradeço ao meu amigo, que foi na casa dele, que joguei todos esses jogos. E eu não sei como, mas ele fechou o Super Meat Boy totalmente. Olha, esse totalmente, você tem que levar em conta que existe o Light World e o Dark World. E o Dark World. Esse Dark World aí, cara, eu tenho controvérsia sobre ele ter fechado, hein? É. Falando que ficou muito afim de jogar Dogfighter. Cara, Dogfighters... Foi muito legal que na época que a gente comprou na Steam, cara, tava baratíssimo, tava 2,50 dólares. Foi mais ou menos isso. Aí eu parei de jogar porque eu só tomava um pau dos hábitos porque meu computador é uma merda. Mas você vai melhorar assim que você comprar o seu Mac. Ah, com certeza. E ele encerra, ele deixou um PS, na verdade, aqui falando: curti muito como ficou o site. Valeu, muito bom. Cara, obrigado, mas infelizmente são só esses comentários hoje. Não tivemos e-mails, galera. Como assim não tivemos e-mails? Mas também tivemos um comentário do Hot, né? Vou agradecer, a gente não vai ler porque já tá com o tempo esgotado. O cast tem lançado daqui a pouco, tem que editar aí. Exato, galera. A gente não comenta nunca nunca lê, né, os comentários da nossa equipe. Mas valeu pro pessoal da nossa equipe que não participou do cast e ainda assim comentou. É assim mesmo. Galera, esperem muitas novidades. Nós estamos com planos secretos de mudanças extremas no blog. Mentira, extremas não. Apenas vamos estar adicionando novas colunas, um pouco mais de notícias, coisas pra manter o site sempre atualizado. Eu pensei que você ia falar coisas pra caralho. Não, eu sou genial. Mantendo sempre aquela qualidade Melua X e trazendo pra vocês aquelas notícias. Beleza? Então fica ligado, comenta nos nossos podcasts, ouça os nossos podcasts. Qualquer coisa, assina nosso feed no iTunes. Você não precisa nem se preocupar em baixar, o iTunes baixa sozinho pra você. Isso, o link do iTunes tá no post desse episódio. Então vai lá, assina, ouve e comenta. Então vamos lá voltar pro episódio. Até mais, galera. Falou. Tchau. Pra começar aqui, antes de qualquer coisa, a gente tá aqui com o Madruga Jackson, né, que fez a abertura aí. Ele é um dos ouvintes mais assíduos aí, e maior comentador, e tem o Godiris também. Godiris, explica como que você está participando desse podcast. Não, peraí. Primeiro explica. Ele tá patrocinando. Primeiro explica por que o seu nome é Godiris e não Godinis. Porque eu nunca parei pra pensar nisso. Cara, se for pra pensar, cara, o cara, ídolos de infância estão aqui conosco. Godiris e Madruga. Olha só, Madruga e o Michael Jackson junto, né, cara? Caralho, cara. Literalmente ídolo da criançada, né? Ô, oh, piadinha, hein? No caso do Godinho, o tabelião era assim no analfabeto. Sacanagem. Mas então, eu estou aqui porque eu stalkeei a equipe inteira e fiquei enchendo o saco até eles me colocarem no teste. Literalmente, ele ficou... Com essa vozinha e tudo. Não, vou confessar, ele sequestrou um membro de cada um aqui. Um membro da família, né? Peraí, porra. Um membro de cada um, calma aí, irmão. Membro da família. Você prometeu um favor e... Pra poder participar. Não, coloque isso, Madruga. Pô, não, lembrando, o Madruga fez aniversário ontem, né, Madruga? É isso aí. Parabéns aí. É que, eu ia falar parabéns ao vivo, mas não é ao vivo, então... Parabéns. O seu Madruga é só na base da toalhada. Olha, só na base da toalhada, cara. E olha aí. Passei só de toalha e cueca. Olha só. Bom, vamos ao que interessa. Eu gostaria de... Nossa, chamou de desinteressante os convidados. Não. Não. Pô, roxo. Esse roxo é de merda, né, cara? Vai tomar no cu. Então, ao que interessa, que eu quero dizer assim, vamos pedir pros convidados começarem com músicas, vamos pedir pro Godiles pedir a sua primeira música e explicar qual é o jogo que ele selecionou. A primeira música que eu escolhi é de um jogo que muita gente não gostou. Eu particularmente achei um dos melhores FPS que eu já joguei na minha vida. O jogo é o Borderlands, é do DLC Mad Moxies Underdome Riot. Cara, esse jogo é muito bonito. Cara, eu amo o gráfico desse jogo. Eu achei ele, cara, ele lindo, lindo. O cel shade dele é muito massa. Que bom, uma galera gostou menos ainda foi desse pacote, né? Porque ele é repetitivo ao extremo. Então, exatamente. Eu tô tentando platinar ele agora, mas cada vez que eu escuto essa música, eu tenho vontade de me jogar da janela, então... Como assim? Isso, cara. E por isso que eu escolhi essa música, matar o Ronin. Não, mas no começo, as primeiras 100 vezes que você escuta ela, ela é realmente muito boa. Oh, então você passou muitas vezes por ela, hein? Ah, tu já fez aquela parada dos 20 rounds de cada um? Já, só falta uma só. Falta uma arena pra eu fazer. Maluco. É, cara, eu pensei que o Sr. B era viciado em Borderlands, mas o Godiles aí tá dando a pau. Eu não sou nem viciado em nada, não terminei as paradas. Coisa que eu até esclarecer aqui, porque eu cheguei quando o Godiles entrou no chat, eu falei que eu odeio ele, porque ele escolheu essa música, que era a música que eu ia escolher. Ah, tá. Por isso que eu odeio você. Ok. Bom, então fiquem aí com a música Borderlands, do tema Boss Battle Underdome Riot. Então agora convido o Madruga para fazer seu pedido de música. Bom, minha música é de um boss. Sério? Bem chato. Nossa, cara. Eu não sei porquê, eu também achava que era um boss, acho que pelo tema desse episódio, o eco no Rodrigo ali. E o eco do Rodrigo ali. Então vai lá, continua, Madruga. É de um boss de um jogo bem clássico, The King of Fighters 98. Cara, o melhor The Kings of Fighters. The King of Fighters, eu sempre falo The Kings. Porf, pra falar. É um time, né? É. Deixa de ser. Barulho de tosse. Isso, cofre. Olha só, tudo. É. Nossa, piadinha infame. Depois sou eu que faço piada ruim aqui. Café inglês. Mas sério, agora falando do Rugal, cara, eu gostaria de declarar uma coisa. Rugal, senhor Rugal, por gentileza, eu quero que você escute isso aqui. Vai tomar no seu cu, você é muito apelão, vai tomar no seu cu, cara. Você é muito apelão, caralho. Pronto, obrigado. Sim, por favor, morra de vez e não volte. É, não fica voltando como Ômega Rugal, eu sou viadinho, as coisas não dá certo. Ômega Rugal, God Rugal, viado Rugal. Pior foi o God Rugal no SNK vs Capcom, né? Ainda misturou com a Akuma, rapaz. Putz. Que tristeza. Eu acho que o Rugal é o único personagem que se tirar e o pessoal vai ficar feliz. É. Sim, sim, bastante. A gente fica aí com o tema do The Game of Fighters 98, Evil Rugal. Ai, rapaz, bati o joelho. Foi o Rugal. Foi o Rugal, cara, a gente falou mal dele. É uma porrada. Sempre eu esperando ele falar, toca aí, eu. Ai, bati meu joelho. Pede pra tocar música então. Toca a música aí. É filho de bata, né? Mas... É. Se ele arranca seu joelho fora. música que eu escolhi aqui vai ser o Mega Drive, que eu joguei incessantemente e escutei essa música direto, porque zerar aquele jogo era difícil pra cacete. Morria e voltava de novo. Que é a música do chefe, todos os chefes, na verdade, do Altered Beast. Sério, eu sempre achei a arte, eu sei que é conceito meu, assim, mas na época, cara, essa arte é muito feia. Eu também acho. Eu achava legalzinha, cara. Eu curti lobisomem e tal. O lobisomem é muito escroto, cara. O personagem. É, só porque é um lobisomem completamente ereto. Opa, sai fora. Não. Presta atenção, a coluna do lobisomem é mais reta que de qualquer ser, sim, humano, saca? Postura bicho, militar. É, postura militar mesmo, cara. Até a cabeça, reta até com a orelha. Então, a música do boss fight é muito interessantezinha dela. É que ninguém escutava mais dos 30 segundos, porque o boss sempre morria antes disso. Então tem uma parte secreta ali da música dos 30, 40 segundos que ninguém sabe qual é essa, praticamente. Pessoal que não escutou. Exceto a música, se você, cara, for muito noob, né? É, só porra, não tem como. Cara, não tem como. Nem no papo de noob, nem no Rodite. Nem o Rodite. Não tem como, cara, saca? Tu mata o chefe muito rápido. Você nunca consegue escutar essa música. Mas toca aí. Ah, o Altered Beast, Boss Fight. Vocês, galera, estão chegando meio atrasado aí, escolhi de última hora as minhas músicas, mas escolhi bem, né? Escolhi a música do Final Stage, do boss do Mega Man X, do Sigma, então toca pra mim. Toca pra mim? Não, que vai isso, fora. Porra, mim. Isso, assim, sem um sorvetinho, sem um papo novo. Olha só. É com você essas árvores. Oi? É com você. Não, essa. Eu só coloco a música tocar. É, claro que é com o Zabuza, que é o único Zabuza que se quer é o mais íntimo. Assim. Essa relação vem de anos. Gente. Sai fora! Ou vai anos, né, cara? Vai anos, nossa. Madruga, cara. We'll be right back. Bom, eu vou falar da primeira música minha. Eu também peguei uma música das antigas. Falei, vou pegar uma música das antigas e uma música nova. Peguei de um jogo, assim, que provavelmente quase todo mundo jogou. Principalmente o pessoal que tinha o Mega Drive, ou Super Nintendo. O Mega Drive até descobri recentemente que tinha, porque, sabe, essa vida de nintendista quando criança, né? Quando, sempre tinha aquela briga, né? De Nintendo versus Sega. Só que jogo Nintendo, Mega Drive é uma merda. Vice-versa. Eu te entendo. Todo mundo na minha rua só tinha Super Nintendo, ninguém tinha Mega Drive. Eu era o único do meu prédio que tinha Mega Drive. Forever Alone. Forever Alone. Mas, pô, aí é aquele negócio, né, cara? Depois de um tempo você fala, eu sou o único que tem? É, eu sou o único, ninguém tem. Se você estiver escutando, você é resistência, né? Alguma coisa assim. É, tipo assim, eu sou o único que jogava Sonic, ninguém mais jogava Sonic. Então, a minha música é de um jogo muito foda, é um shoot'em up, que é o Sunset Riders. Não sei se vocês jogaram, claro que jogaram, né? Claro. Opa. Qual era o personagem favorito de vocês, assim, pra escolher? Cormano. Porque eu falei com o Excel falou... Não, o Cormano é paia, o negócio é o Bill. Cara, mexicano... Que usa escopeta e roupa. Um poncho foda. Rosa. O que mais você precisa? Cara, o cara é muito foda. Qual que é? Aquele jogo do Faleste? Eu joguei no fliperama, fui pra praia em 92, corri pro fliperama, a galera ia pro mar e eu ia jogar no fliperama. Cara, em 92 só que tu foi pra praia, cara? Não, eu tava lembrando, eu fui pra praia e joguei esse jogo, né? Bom, a minha música é do Último Chefe, ela é muito foda, toca aí! Bom, a minha segunda escolha pra esse cast é uma música que eu escutei há uns 10 minutos atrás, quando eu terminei o jogo pela décima vez, que é o Plants vs Zombies, é a música final, que é incrível. A composição fantástica da Laura Shigehara. Eu, no meu japonês, não é tão bom assim. E é isso aí, toca aí. Um adendo em relação ao Plants vs Zombies, que é um jogo viciante. Meu Deus, que foto é essa, Madruga? Não, você vai ter que passar, eu vou colocar no post isso, cara. Vai se me errar. Vai ser só foto de perfil, bota lá. Esse é o Madruga Jackson, real. Vale a pena citar sim, que o Survivor dele é muito bom. Ele é um jogo assim que você pensa, pô, é um joguinho simples, só pra você fazer um Tower Defense, mas depois se você vai jogando a parte de puzzle, a parte de Survivor, cara, você tá vendo que o jogo é muito legal e muito bem planejado. Não é uma coisa simples e direta, é uma coisa tipo que abre abas pra outras possibilidades, né? É, fala nisso que marcou muitas paradas, né, cara? Eu já vi cópias de Plants vs Zombies, já vi referências a Plants vs Zombies. E fez a PopCap Game expandir pra outras plataformas, né? Porque começou com jogos mais simples, depois veio com Plants vs Zombies que estourou, aí depois ela começou a aumentar a empresa, aumentar o direcionar pras outras plataformas, né? Bem show de bola. E fez mesmo querer bater de frente com Angry Bird, rapaz. Angry Bird nada. Eu também, eu prefiro muito mais o Plants vs Zombies que o Angry Birds. Ah, prefiro muito mais o Plants vs Zombies. Eu não sei o que a galera viu no Sabe Angry que Birds. É que é aquele pessoal lá do smartphone falou, esse é o melhor jogo do mundo, tá. Esse é o melhor jogo do mundo, é o único que a gente tem. Bem por aí. Sabe o que vai acontecer? O Plants vs Zombies vai ser lançado pra Android. Vai desbancar o Angry Birds. Você vai ver. Ô, Zé, agora uma parada aqui só pra comentar. Não sei se vale a pena botar isso no cast ou não, você decide. Você decide. Tem uma parada, uma referência no WoW, que eles fizeram Plants vs Ghouls. Tu joga o Plants vs Zombies dentro do Olha só que massa. Ah, eu ouvi falar disso aí. E a recompensa final, tu ganha um Companion, que é uma Sunflower. exatamente igual a Sunflower. Eu posso até tirar um screenshot que manda. Você já tá jogando agora? Não, já tenho ela. Já fiz o barato. Pra você ver como o WoW é tão ruim que eles tiveram que se encostar no canto que tivesse fundo, né? Tá bom, pô, mas também o que que o WoW não tem referência? Tem referência de tudo, né, cara? Tem referência a tudo. Caraca. Bom, minha segunda música é de um jogo um pouquinho desconhecido. Ele é, podemos dizer, o sucessor espiritual da série Guilty Gear. Aleluia. O nome dele é BlazBlue Calamity Trigger. Como que é o jogo? Ele é de dupla ou ele é solo? É porque eu nunca joguei mesmo, eu só desconheço, só vi gameplay bem pouco assim. Não, é versus 1-1. Igual ele lembra bastante e segue bastante o Guilty Gear. Ah, o Guilty Gear eu vi um pouco mais. 1-1, assim. Então, é o mesmo esquema, assim, de jogabilidade dessas coisas, mas com mais combos. Sim. Mas assim, o Guilty Gear e esse jogo aí, o BlazBlue, eles ganham destaque por causa do gráfico dele, né? Da estilização dos personagens, né? Que a animação deles é muito boa. É, os personagens são bem anime, assim, aqueles animes normais. Só que o forte mesmo, que todo mundo é marcante, que todo mundo fala, é a trilha sonora. Que é muito foda, né? Sim, pega bastante pra heavy metal, forte, assim, bem show de bola. E no BlazBlue eles botaram até alguns toques de música clássica, porque tem um personagem que é uma vampira, aí na música dela tem instrumentos de corda, violino. Olha só, fizeram uma referência bem legal mesmo na parte da trilha sonora, né? Aqui no Ocidente não chega a ser tão conhecido, né? Fora o público mais que gosta um pouco mais da cultura mesmo japonesa, acaba ficando um pouco desconhecido, né? Eu desconheço, tem muito jogo assim que eu falo, pô, não conheço. Aí depois eu conheço um pessoal que gosta mais das paradas, tipo, mais otaku, assim. Eu vejo que o pessoal, tipo, comenta desses jogos. Aí eu falo, interessante, mas você acaba não conhecendo, não jogando, né? Você joga ele em qual plataforma? PC. Emulando, né? Não, ele tem pra Windows mesmo, ele tem na plataforma Games for Windows. Só que o meu é via TilTorrent. Ah, TilTorrent, olha que bonito. Ou não, né? Bom, o nome da minha música é Waking in the Chaos, o tema da V13, que é o boss desse jogo. Toca aí, Zabuzeta. Oh, Então, a próxima música que eu vou dar aqui pra galera ver é a música do primeira vez que você encontra o Robotnik no Sonic 1. Ele, aquele chefão, aquela imagem clássica vem na sua cabeça, que é o Robotnik na máquina flutuante dele, com aquela bola balançando pra um lado e pro outro. Opa, que isso, chefe. Que isso? Opa! Uma bola grande, bola em pêndulo. Pô, que isso, cara? O cara é deficiente, só tem uma. Só tem, é monobola. Monobola. Ele e o Hitler, né, cara? Então, primeira vez que se encontra ele tem a musiquinha muito maneira, que tem um baixo, um, como até o. Como os avós diria, né? Muito show, cara, de bola. Cara, show de bola mesmo, por favor. Aquele baixo é muito onante, cara. Muito foda. Tem muita gente que vai dizer que a música do Robotnik mesmo, né? No segundo, Sonic é melhor. Mas eu prefiro essa, cara. Eu acho que foi marcante pra mim. O que eu mais joguei. Essa era o Forever Alone do prédio, né? Você tinha que jogar sozinho mesmo. É, verdade. Era a cota. Tinha que ter alguém pra ser zoado por ter um Mega Drive. Eu era o escolhido, rapaz. O único que tinha. O único videogame diferente de todos. Então, vamos lá. Primeiro boss do primeiro Sonic. Primeiro em tudo, isso aí. Nada a ver nessa música. Olha o gás! Sua ligação é muito importante. Vamos lá pra próxima música do Rodrigo Coulson. Rodrigo Coulson. Caralho. Vamos lá. Vamos lá, então, a minha próxima música. Ela, na verdade, eu já pedi ela num outro cast aí, mas como o tema hoje é boss, e aquela vez eu pedi a boss do Donkey Kong, né? Donkey Kong 1. Ela começa bem suave, bem. Vai virando tipo um rock, assim, né? Daí ela para só. Não, ela não chega a parar, ela dá uma acalmada quando você acha que matou ele, né? E sobe um crédito falso. É muito engraçado, uma geração de sala. A primeira vez eu caí. Eu subi aquele crédito e falei, nossa, cara, virei Donkey Kong, daquela época, né, cara? Anos 90, não vem ao caso a data, mas é. Daí que de repente, tipo, o cara levantou de volta e matou. Então toca de novo aí pra gente aí o Gangplank Galleon. Thank you. eu pedi uma música de um jogo que eu só fechei ele, eu peguei ele, tipo, de 80% pra frente. Não. É 80% mentira, pra frente, cala a boca, cala a boca. 98% você cala pegou a boca, o jogo. Eu joguei pra caralho. Você só matou o chefe, só. Eu joguei pra caramba aquele jogo lá. Eu tiro de misericórdia. Eu tava na casa do Coulson e ele tava jogando o Call of Duty Modern Warfare 2. E ele tava lá jogando, falei, deixa eu jogar um pouco aí. E eu fui lá e terminei o jogo em, tipo, vamos supor que terminei o jogo em uma hora, assim. Mas eu tive uma agradável surpresa que o jogo tem um final muito foda. O personagem lá que trai vocês, que é o Shepard lá, ele é muito filha da puta, cara. Porque ele, no final do jogo, ele te soca, enfia uma faca em você. Aí vem o seu amigo lá, que é o Capitão Price, te ajudar pra o cara não te matar na hora. No meio daquela confusão toda, o Shepard, né, o vilão, começa a socar o seu amigo no chão, né, depois de muita porrada, e você lá tá com a faca no meio do peito, vou dar spoiler aqui, foda-se. É isso aí mesmo. Não, o cara não jogou agora. E você tá com a faca enfincada no peito, você tem que tirar aquela faca do seu peito e jogar no olho do cara. E a música que toca, ela vem de uma sequência de ações antes de chegar no chefe. Ela vem da sequência de ações de barco, que você tá no jogo, aí um pouco antes de chegar no chefe, e depois ela muda pro tom mais agressivo, assim, que é no momento que você enfrenta, entre aspas, o chefe, né? Que você tem uma sequência de ação e Quick Time Event, né? Mais ou menos assim. Então, toca aí. Deixa eu esperar um pouco agora. Ele sabe o que ia ser engraçado a hora que você taca essa faca no cara? Ao invés de a lâmina acertar o olho dele, você estucar. O cara, tipo, troll face, né? Então, galera, vamos terminar por aqui, depois de muitas piadas infames, um cast um pouco curto, né? E gostaria de agradecer muito a participação do Madruga Jackson e do Godiris, que estarão novamente em alguma outra edição. Olha só, esse é o cara experiente. Espera aí, quantos podcasts alheios você já participou? Ah, uns 4. Por aí. Cara, isso é experiência, né? Olha só. Ah, inclusive, eu fiz um negócio ali. Tá cagando? Eu tava gravando. Não. Eu tava gravando lá com Sexta Meia-Noite. Não sei se vocês já viram. Não ouvi. Não, hoje ainda é quinta. Ai, cara. É, então, aí eles perguntaram se eu tinha algum jabá pra fazer, aí eu falei que eu participava do Meia Lua X. Olha, né? Só o cara. Caraca, jabá fake, né? Adorei. Eles vão escutar isso aqui, cara. Vão falar, tipo, filho da puta, esse cara, olha só. E ficou lá registrado, então. Cara, trollada. Troll face, né? Aí, sai aqui. E Madruga, também gostaria de agradecer o Madruga aí, que tá sempre nos acompanhando. Mandou uma mensagem de voz muito show da bola no último Game Track, né? Então ele tá participando aqui com a gente, fazendo piadas infames, muito legais, né, por sinal, ou não. A melhor foi a abertura, cara. É. A mensagem de voz só não foi legal pro Javan. Ele não citou o Javan, ó. Obrigado, galera, meu elogio. Ah, falou todo mundo aí. Falou, ah, não esqueci de ninguém. Aí, de repente, eu falei na letra de mês. É, esqueceu do Javan. Eu, caralho! Eu ouvi hoje. Cara. E tipo, eu só me liguei depois que vocês falaram. É, eu falei assim, eu escutei assim, eu falei assim, porra, o Javan vai ficar muito fodido da cara. Não, mas o pessoal da faxina não é muito importante. Né? Ah, esse cara aí que só faz bico só, aí é foda. Eu vou falar pra ele que eu tô guardando a dele pra quando ele me convidar pro... No game, olha só. No game. Ó, os caras tão tudo autoconvitativo, né? Né, cara? tá fazendo o curso do Salles Extreme, sabe? Então já vamos, o seu está guardado. Madruga vai introduzir no seu podcast. Quem quiser me convidar, quem quiser me achar, só aí nos comentários do Meia Lua X, que eu tô sempre lá. Pera aí. Quem quiser me convidar, é ótimo. Não, essa é a frase do Godinez, não adianta. Droga. Então... Agradecer também o Coulson e o Sr. B, que sempre estão aí comigo, participando de vários podcasts. É aquele negócio, né? Sempre que dá merda no, no, nas pessoas que vão participar mesmo, a gente chama, tipo, gente. Segunda mão, né? É, a gente é o reserva. Sabe aquele livro que o cara vende mais barato, tá rasgado uma parte do livro, assim? Então é mais ou menos assim. Faltando 10 páginas no final. Olha, sacanagem, assim. Porra, 10 páginas no final, sacanagem demais. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse episódio. Um pouquinho sem pauta, daquela coisa mais conversa de bar, né? Não é de bar exatamente, porque de bar mesmo é só o pessoal ali do Games on the Rock. Então é isso. Qualquer coisa, qualquer besteira que a gente tenha falado, deixe no comentário aí pra nós ou mande um e-mail no gametrack@meluix.com e falou! Falou, até a próxima. Até a próxima. Que eu reparei agora nesse game track, quando gravando, que o. Faz entrada, Osavo. Aumenta o volume do seu videogame, tá começando mais uma edição do Game Track Podcast, e esse episódio de número. Ele dá uma freada no podcast. É que eu. Antes do podcast aqui na norma, né, cara? esse negócio aqui, esse mulheres ficam solteiras, é o quê? É um homem ou uma mulher? Mulheres ficam solteiras? É uma droga. É aquela foto da droga lá que ele colocou. Ah, que eu não consigo definir. Também não sei. Nem ele, ou ela, ou elo.